tema dessa noite é o perdão. Aqui nessa revista aqui, o Reformador, ele traz um artigo em que o título é "O perdão não é um simples ato religioso". Então vamos ver se a gente consegue entender o que ele quer dizer com isso e o que significa, na verdade, o perdão, de que maneira que a gente entende ele e de que maneira que a gente pode introduzir isso dentro da gente. Ele nos diz assim que qualquer que seja o grau de adiantamento do espírito, no caso, nós podemos se enquadrar, ele está sempre colocado entre um espírito superior, que está para nos apoiar e para nos guiar, e um espírito inferior, ao qual nós temos, então, o dever de orientar e de auxiliar. Sabendo disso, a gente já está começando a pensar nessa questão do perdão. Se nós estamos numa posição intermediária, existem alguns superiores a nós que nos auxiliam e alguns que são inferiores a nós, aos quais nós devemos auxiliar. E ele nos diz que o princípio da caridade, ele nos ensina que a gente não deve retribuir o mal com o mal. O princípio da caridade nos diz que a gente não deve retribuir o mal com o mal e que nós devemos perdoar. Quando a gente fala em perdoar, não significa a gente dizer "eu perdoo". É muito mais significativo, muito mais importante o sentimento que a gente está realmente movimentando nesse momento. E a gente pergunta, o que é mais importante? É perdoar ou ser perdoado? Dentro da nossa visão humana, a gente vai dizer que o mais importante é ser perdoado. Que nós precisamos do perdão dos outros para tirar de cima de nós a culpa que muitas vezes a gente acaba carregando quando se tem consciência do que a gente faz. Mas mais importante do que obter o perdão é ser, é dar o perdão, é fazer esse perdão existir. Por que que é mais importante? Porque nós estamos evoluindo na forma de entendimento. Nós estamos fazendo isso porque nós estamos compreendendo que essa atitude que nós estamos tendo, ela é importante para mim, para outra pessoa, e ela é mais do que importante, ela é uma necessidade que eu tenho de começar, o quanto antes, a deixar para trás essas manifestações egoísticas que nós temos, de se ofender, de achar que somos vítimas, de que os outros fizeram contra nós. Então, lembrando do exemplo anterior, que nós estamos numa faixa intermediária e que nós, assim como recebemos, nós fazemos. Então, é nesse sentido que nós temos que nos posicionar. O esquecimento de si mesmo torna invulnerável às ofensas. E ele nos diz, Deus não perdoa frequentemente. O esquecimento de si mesmo nos torna invulnerável às ofensas. Porque nós estamos sempre preocupados, de uma maneira inconsciente até, não é nem consciente isso, preocupados conosco, do que fazemos, de que ninguém pode nos atingir, seja com palavras ou seja com atitudes, que nós temos uma posição de defesa, que não deixamos que os outros nos agridam. Então, nessa posição, nós sempre nos ofendemos. Nós não admitimos que façam conosco aquilo que a gente provavelmente acaba fazendo também. No momento que a gente consegue não se ofender com alguma coisa, assim como a gente faz muitas vezes na casa da gente, com um filho pequeno, uma criança, e que ele faz coisas, e a gente não se ofende porque sabe que ele está num processo de aprendizado. E a gente perdoa, releva, segue em frente. No momento que a gente conseguir ver as demais pessoas nesse mesmo patamar, nessa mesma igualdade, a gente não vai se ofender. E como é dito a Deus, Deus se ofende, Deus perdoa frequentemente, mas Ele se ofende? Ele não se ofende, porque nós não atingimos a Ele com as nossas infantilidades, com a nossa ainda pequenez. Ele sabe que nós estamos num processo de caminhada e que mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar no estágio aonde a gente precisa chegar. E a gente aprende e a gente repete várias vezes a oração que nos foi ensinada, que é o Pai Nosso, onde a gente diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós repetimos e talvez a gente não preste atenção naquilo que a gente está dizendo. A gente pede para ser perdoado na mesma proporção que a gente perdoa. E a questão é, a gente está perdoando para poder desejar ser perdoado? Jesus na cruz disse, né? Pai, perdoai porque não sabe o que fazem. Ele tinha consciência plena de que todos nós estamos ainda num processo ainda de muito apego à matéria, muito apego ao individualismo. Então, nós precisamos romper isso para realmente começar a essas práticas e essas virtudes. Quando a gente diz, ou quando a gente sente que a gente não consegue perdoar, qual é o sentimento que a gente está tendo naquele momento? A gente consegue perceber qual o sentimento que está dentro de nós? E se a gente consegue perceber, a segunda pergunta é: ele é bom? Aquilo que a gente está sentindo é alguma coisa boa? Se a gente for ver, a gente vai descobrir que não. Que não é uma coisa boa. E o que ele causa em nós? Se não é bom. Então, como ele diz aqui, o perdão não é um simples ato religioso. E um pequeno trecho ele nos diz o seguinte: a ciência descobriu que o perdão é terapêutico, pois quem não perdoa gera moléculas que agridem o sistema imunológico. A medicina garante que o cultivo do ódio provoca sérios distúrbios psíquicos com resultados mórbidos para o corpo físico. Então eu não estou atingindo aquela pessoa que eu sinto ódio, que eu tenho raiva, eu estou atingindo a mim, através de uma não compreensão desse mecanismo que é a vida, que são as reencarnações. Eu estou fazendo algo muito ruim para mim mesmo. Então, quando a gente fala sobre o Espiritismo, ele nos traz uma fé racional. Ele nos diz, através dessa interação ciência-religião, que realmente aquilo tudo que Jesus nos disse, existe um fundamento científico até em cima disso. Que mais do que perdoar porque no centro me disseram que eu devo, ou na igreja o padre disse que temos que perdoar porque está escrito, mais do que fazer porque alguém nos diz, nós temos que compreender isso internamente. Nós temos que entender isso de uma forma racional para que a gente possa movimentar então os nossos sentimentos, as nossas emoções nessa direção, para fazer com que isso que a gente chama de vida, ela seja num caminho que a gente quer seguir, num caminho que nos leve a algo bom, a algo melhor, a algo libertador. Nós não queremos, nenhum de nós quer o sofrimento, quer a dor, mas muitas vezes a gente aprende apenas através do sofrimento e da dor. E a gente, quando reza, a gente pede a Deus que Ele nos traga oportunidades, nos dê situações para que a gente consiga, através delas, evoluir, consiga, através delas, crescer, aprender, entender. Só que muitas vezes as situações são essas. São essas situações difíceis que a gente não consegue perceber elas ainda. Porque a nossa reação, ela é muito mais rápida do que o nosso entendimento. Então a gente tem que parar de reagir, a gente tem que começar a parar, realmente parar e pensar. Aquilo que nos dizem, né? Conta até 10, ou pensa naquilo que tu vai fazer ou naquilo que está acontecendo, para que, não de uma forma impulsiva, tu consiga realizar alguma coisa, mas de forma consciente, pensada no que tu quer. E não simplesmente reacional. Porque a gente diz que a gente reage, que são os outros que fazem as coisas, A gente não perdoa porque tal pessoa nos fez alguma coisa ruim, mas quando alguma coisa ruim é gerada, se a gente responde com algo ruim também, a gente soma. A gente são duas propriedades iguais que a gente está aumentando. Então aquilo que já era ruim tende a ficar pior. Se a gente pegar os nossos exemplos no nosso dia a dia, das nossas situações através dos nossos relacionamentos, a gente vai ver que muitas vezes as coisas vão tomando um caminho, uma proporção maior, porque cada um de nós vai metendo mais negativismo naquilo que foi gerado. E que aí, então, às vezes a coisa chega num ponto em que não tem mais como resolver de uma forma amigável até, porque nós não conseguimos, se torna insustentável. Então, de novo, de uma forma raciocinada, racional, a gente tem que pensar no seguinte: o negativismo se combate com positivismo, o negativo com positivo, o mal com o bem. Jesus nos disse isso em várias passagens aqui do Evangelho, está escrito: fazei o bem a quem te faz o mal. Se ele é o nosso exemplo, o nosso modelo, quando ele falou isso, ele não podia estar errado. Se a gente acredita no que ele disse, em quem ele era, em quem ele foi, no que ele fez, a gente pensa, então, quem sabe, se eu começar a fazer um pouco daquilo que ele nos disse, será que eu não consigo mudar algumas situações da minha vida, que está difícil, que está complicado, que nada dá certo, mas qual é a minha parcela de contribuição nisso? É grande, com certeza é grande. Não são os outros que tornam a nossa vida ruim, somos nós. É o nosso encaminhamento que faz com que as coisas sejam como são. Para finalizar, só lembrando, né, que às vezes a gente diz e às vezes a gente acaba não falando para não ser muito repetitivo, a caixinha das irradiações que tem ali atrás. Então, o que a gente diz, né, quando a gente tem alguém que a gente sabe que precisa de uma energia positiva, de uma oração, de um sentimento, que a gente pede, né, coloca o nome da pessoa ali, se é encarnada ou desencarnada. E aquelas pessoas com quais a gente tem também dificuldade de relacionamento, que a gente está com um problema lá, não consegue se dar bem, coloca também, mas coloca com vontade. Bota o nome ali. Reza para ela, para ver como a coisa realmente acontece e funciona. Faça um teste.